todo enrolado, meu camarada. Como é que é? Como é que é, meu camarada? Como é que é? Sei quem está mentindo, se é você ou a mulher. Você diz que ela é sua e ela diz que não é. Como é que é? Você é todo enrolado, meu camarada. Como é que é? Como é que é, meu camarada? Como é que é? E você? Você é todo enrolado, meu camarada. Como é que é? Sei lá. Pintou na bocada, deu um braço a ela e saiu andando. Você olhou e não disse nada, agora fica reclamando. Como é que é? Você é todo enrolado, meu camarada. Como é que é? E como é que é, meu camarada? Como é que é? Você é todo enrolado, meu camarada. Como é que é? Como é que é, meu camarada? Como é que é? Depois dessa, meu amigo, já vi que você não tá com nada. Você é fim de barraco e princípio de meia água. Como é que é? Você é todo enrolado, meu camarada. Como é que é? E como é que é, meu camarada? Olha, além disso, aí, meu irmão, comida vem uma grana, não acertou. Você é todo enrolado mesmo, hein, malandra? Seguinte, meu irmão. Mas acerta logo, porque senão o bicho vai pegar. Aí a cara dele, aí é. Perde mulher, perde tudo, ainda fica de 4-4-4. Tu é filho de barraco, né?